Segundo as eleições de 2018, o brasileiro começa a mostrar a sua cara. E o rosto que vemos é de medo, ódio, intolerância e preconceito. Amizades foram desfeitas, parentes cortaram os laços e pessoas foram xingadas e agredidas. Entender como um fato histórico tão estudado em salas de aula como a ditadura se tornou tão discutido e polarizado é o principal objetivo desta série de reportagens. Nesta reportagem vamos fazer o contraponto. Ouvimos o depoimento da professora Maria Augusta, de 61 anos, que participava da passeata Ele Não, em Belo Horizonte, no dia 29 de setembro de 2018. As entrevistas são de Patrick Ferreira. Grande parte da minha vida, minha adolescência, minha juventude, universidade, eu passei sob regime militar. Fui presa, vi meus colegas sendo presos. Eu nunca apanhei, não fui torturada, mas vi muita gente ser torturada. Vi muita gente sumindo. Foi um período negro na vida da gente. A gente nem assistia aula direito, porque a gente ficava tão tenso. A universidade, na época, foi... Ela ficou sobre vigia de militares por tempo. A gente assistia aula com polícia e cachorro na porta. A gente morria de medo de tudo. A gente não podia conversar, não podia ter um grupinho. Eu participei da campanha direta já. A minha história inteira, eu criei meus filhos com essa consciência do que foi a ditadura, do que sofreu, do que viveu, do que é não ter liberdade, não poder se expressar, seja lá qual for a sua posição ideológica, seja direita ou esquerda, a falta de direito de se expressar. E é óbvio que isso daí, para ser coerente, eu tenho que estar nessa, porque eu não poderia assistir esse retrocesso sem participar. E o que você diz para essas pessoas que acham que não houve ditadura, que quer que a ditadura volte, principalmente os jovens? Eu digo que eles não viveram, não viram e deviam pelo menos ler, se informar, assistir alguns filmes. Pra frente, Brasil, 64 anos que não acabou. Tem literatura, tem filme, tem tudo. Não foi um fenômeno isolado do Brasil, foi um fenômeno na América Latina. Muita gente morreu e essa história tem que ser contada. Porque não é culpa do jovem, ele não sabe. Essa história foi omitida. Na próxima reportagem da série, vamos conversar com um sociólogo formado pela PUC de São Paulo, Huda Hit, sobre a polarização nas redes sociais, o comportamento humano e a fragilidade da democracia. Para ter acesso a outros materiais, entre no portal Horizontes da Ditadura. Locução e edição, Helmut Wolfgang. Entrevistas, Patrick Ferreira. Roteiro, Cecília Correia.